Aviso uniforme da Colô 51, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 1208, obrigado, boa noite. Controle, boa noite para Patangosca, Vitor uniforme. Basta, Vitor uniforme, boa noite. Está em contato radar vigilante sobre uma TNV 490, acho que é o Vitor uniforme. Restrito 490, uniforme. Uma TNV 430, confirmando 430, acho que é o Vitor uniforme. Para o 430, uniforme. Estabilizou o 47. Chame a torre 1186 do 4070. 186, até mais. É. Boa noite, Azul 4070. Boa noite, Azul 4070. Continue a aproximação, aguarde pista livre, reposte baixado e travado. Positivo, mas o pista livre já está baixado e travado, 4070. Ok. Azul 4070, livre pouso no zero, vento no meio, 0 grau, 07 nós. Livre pouso na 1 no 0, 4070. Ou no meio no 3, decolou 53, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 2080, boa noite, bom serviço. Boa noite, voo 6113, decolou, cruza 1100. Ou no meio no 3, contato, sobre mantenha nível 360. Direção, são 360, gol 18, 1613. São 3603, voe direto bridge. Direto bridge, 3603. Trip 5216, pronto para push e acionamento remoto 13. Trip na remota livre, chame táxi. 5216. Azul 4070, sala 55, direito 1219. Direito 219, 4070. 13325, obrigado, boa noite. Boa noite. Paulo Salvador, Azul 4070, livrou. Azul prossegue na Alfa, ingressa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, foi portão 01, Azul 4070. 262, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Está autorizado via Pátio Índia, no ponto espera no 0, a torre 186, ajuste no 021. Via Pátio Índia, quando pronto, ponto espera 186, ajuste 1021, trip 526, obrigado, senhor, no nosso trabalho. Trip, corrigiu, azul 4070, prossegue até antes da Juliette, após passagem do trip, então ingresso para o 01. Ok, 4070, vai fazer. Bom, me chame agora Recife, na frequência 1251, altera 1-3-3-2-5, Oscar Vitor Uniforme. 1-2-5-1-3-3-2-5, obrigado, boa noite, Vitor Uniforme. Boa viagem. Paulo Salvador, volta 885, na posição 9 para Ponte, e entra na Voltão 9, autorizado, chame Dark. Autorizado, semana para o Dark, boa noite. Boa noite, 352, eu nomeio a Linda, coluna 0, vento no meio 0 grau, 06 nós. A Linda, fala 52, tudo bem, obrigado. Agora na frequência 1288, alterna 1260, gol no 1-3. Gol no 1-3, 288, 260, até logo, bom serviço. Boa viagem. Trip 52 no 6, decolou ao 01, chama o controle 1-2-0, sinal 80, bom voo. Chama 1-2-0-8, trip 52 no 6, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, trip 52, 1 meta, colou no seu escuta. Boa noite, contato, submanteiro 130, saída da Conde, trip 52, 1 meia. 130 na Conde, 52, 1 meia, obrigado. Salvador, gol 1-8-5, com 1-4-8 a bordo, autonomia de 0351, alterna com 24 ataques. Bridge 351, prossegue via Alfa e Índia. Ponto espero no 0, torre 186. No 021, o ajuste. Confirme apenas o POB. POB 148. O voo 985, autorizado Alfa e Índia. Primeiro ponto de espera 186, o voo 985. Boa noite, bom. Muito obrigado por você também. Alô, Salvador, web 57. 57, Galeão, só um instante, pá. Down 2000, Pioneer 1021, Mari, arrival, Morale F, play, go 1204. Valeu. Control, go 1604, wingback. Go ahead. Valley F, X-ray is possible. Whiskey. We're clear after ETAP, find the X-ray Terra Vito 366. Okay. After ETAP, my heading Terra Vito 366, go 1604, thank you. And descent to 2500 and disregard the altitude on ETAP position. Okay, now 2500 of the ETAP position, go 1604. B5827, autorizado 360, Galeão. Capesulo 10, SMAP, Luvit, Barbacena. Pois conforme. 120, decimal 8, controle. aciona 5567 e a saída será da Euleda Bridge, com curva direita. Prezado Galhão, no 3610, GT1 0, Smart, curso do saída vai ser com curva direita, decolando a 10 da Euleda Bridge, 220, decimal 8 é o controle, e o transponder 5567. Puxa, senhor. 8, 2, 3. Gol, 1985. Solo copiou, 57. Copiado. Cotejamento, reporte, pronto, puxa, acionar. Confirme a última mensagem que foi transmitida simultânea. Não, somente cotejou a autorização. Tá afirmativo então, tá correto, chame pra puxa só. Ok. Tá, é o Leda após bridge, subindo ao 360, gol 1885. Alô, Salvador, boa noite, 3858. 3858, prossiga. Com informação, poderia informar a provável saída pra Fortaleza? Momo Cogbo após Cogbo Frote. Momo Cogbo Frote, obrigado. Solo, tem 3858, voltando? Prossegue. Só uma informação, curiosidade, se for possível se fornecer. Quando o pessoal do P3 aí da FAC faz circuito de tráfego remetido, o circuito que eles fazem visual é de corredor visual ou não? Tem algum circuito pré-estabelecido? Não, a princípio eles fazem um circuito padrão da 10. E as esperas nas posições já pré-estabelecidas para espera visual. Ah, tá ok, obrigado. Não, só curiosidade mesmo, que o pessoal de fora, o pessoal livre civil, a gente fica perguntando pra gente o porquê do traçado diferente. Então tá jovem. Obrigado, André. Valeu. Salvador, boa noite, Oceaner 6201, autorização Galeão. 01 para Galeão autorizado, 360, da Euleda Bridge, Apesulo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, pós conforme, 120, decimal 8, 55, 73. Ok, autorizado, Galeão, nível 360. Pela Apesulo 1-0, saída da El, Leda Bridge, recontando 0, você, Apesulo vai ser Smart Luz do Barbacena, controle 208 e aciona 5573, Oceaner 6201, posição 05. Correto, uma pronto. 8285, voo direto bridge, chame o centro Recife nas frequências. 1251, alterna 1-3325. Gente, vai para direto bridge, vai chamar agora Recife 1251, alterna 1-3-3. Auto approach, go 1604, overhead, Sierra Vista 366. Seal 4, call me, establishment final, approach. Okay, I will report, go 1604. Controle Gol no 398, solicita de juiz esquerda para o 050, por aproximadamente 20 minutos. Quem é que está livre? Vem. All localized cost, Gol 1604. Gol 1, correction, reception final, air nave approach. Yes, sir. Your final approach and call out tower 118.6. 118.6 with tower, go 604. Salvador, Xanéa 6201 para pushback, acionamento VIX 5. Autorizado, time taxi. Autorizado, time taxi, obrigado. Go 1604, clear to line 1010, wind 170 degrees, 09 knots, track landing gear. Dow and Locket, clear to land 1010, go 1604. No 398, informe quando tiver condições de curvar a esquerda para a final do ILM. Ah, da presente já tem possibilidade no 398. Prone TAP da presente já. Você pode voar livre de informações com a proa 050, tendo como limite o localizador? Afirmo 050, gol no 398. Controle Salvador 35216, a 8 milhas de Contes, solicita possível a proa do Alfa Romeo 363. 35216 já está próximo a Conde, mantém 130, serviço radar terminado. Chame o controle de Aracaju, é 120.3 e correndo diretamente com ele. 123, obrigado, 35216. Salvador, Buenos, 3662. 3662, para o Natal, pronto, cópia. Estamos prontos para 400, por aqui. Só mais um instante, se for certo. Ok, na sequência.